Deus. A situação não era favorável, não. Mas Deus lhes concedeu este milagre. À espera de um milagre sobrenatural, estava um leproso clamando o nome de Jesus. Senhor, se tu quiseres, podes me curar. E como um toque foi curado por meio de um milagre que liberta os cativos, que restaura o oprimido pelo toque de sua forte mão, que nos livra do inimigo, que sara os feridos, transformando todo o coração, renovando as nossas forças, nos tratando com amor. Esse Deus que eu conheço é o autor desse desses milagres, amém? Glória a Deus.